Bom dia a todos. Bom dia. Nós já recebemos tanto e a hora já vai muito avançada, mas Deus ainda tem muito para nos dar. Amém? Bem, enquanto as crianças saem, eu quero só perguntar algumas coisas à família. Quantos estão aqui que fazem parte da igreja desde o início, há 20 anos? E de 15 a 20 anos? E dos 10 aos 15 anos? E dos 5 aos 10 anos? E nos últimos 5 anos que fizeram parte da igreja? Aleluia! A igreja Logos é uma família. É uma família, algumas pessoas fizeram parte da família há mais tempo, outros há menos tempo. Alguns foram adotados há pouco tempo, outros cresceram cá. Mas esta família Logos, temos todos o mesmo apelido. És um cristão, fazes parte da igreja, da família Logos. Faz parte da igreja Logos. E todos nós temos o mesmo Pai. O Pai é Deus e o quem representa Deus perante nós é o nosso pastor, Jim Reimer. E é engraçado. É engraçado. Eu, como vocês sabem, eu cresci antes de 20 anos. Eu tenho 28 anos e pronto. Eu estava cá desde o início, até antes. E é uma alegria tão grande para mim receber pessoas durante este tempo para fazer parte desta família, para fazer parte deste povo, desta casa, de nós. É uma alegria tão grande. E eu vou falar acerca disso hoje, da família de Deus, da família Logos, de nós como um povo, de quem nós somos como cristãos, quem nós somos como família Logos. E eu vou pedir para abrir a Bíblia em Salmos 68. Salmos 68. E vamos abrir no versículo 5. Na última parte do versículo 4 também diz: Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus fez que o solitário more em família. Deus, a primeira coisa que Ele faz connosco, quando nós andamos sozinhos, a vaguear por aí, no mundo, não conhecemos Ele como Salvador, como Senhor de nossas vidas, quando Ele nos ganha, Ele coloca-nos em família. Mesmo aqueles solitários, aqueles cowboys solitários que não gostam de ter amigos com ninguém, Deus coloca-nos em família. Deus dá-nos uma casa, um lar, onde nós podemos sentir à vontade, podemos sentir amados, podemos sentir que nós somos filhos da casa, podemos sentir que nós temos irmãos e irmãs, temos um pai, temos um tio, nós temos uma família. Mesmo pessoas que não são de cá, estrangeiros, Ele coloca em família. E a Logos é uma família. Quem vem cá é colocado em família. E isso faz parte da nossa visão também, da nossa estratégia. A primeira coisa que Ele faz, Ele ganha-nos com o Seu amor. Ele ganha-nos, tira-nos da solidão e ganha-nos o Seu amor. E outra coisa que Ele faz, quando nós somos trazidos para uma casa, é fácil eu dizer: Silvia, vens para a minha casa. Ótimo. Mas depois ela tem que ter o meu apelido. Isto faz parte de algo legal que acontece. Quando é filhos, é uma adoção. Quando é um cônjuge, é um casamento. É um comunhão de bens, comunhão de tudo. E o que acontece, em segundo lugar, quando nós somos trazidos para uma família, não somente somos ganhos no seu amor, temos aquela família e identidade, mas nós somos adotados. Nós somos consolidados. Nós somos dado o apelido. Com aquele apelido há direitos, há também deveres. Somos, como diz em Romanos, nós podemos abrir em Romanos agora. Romanos 8. Romanos 8. Diz assim, vamos ler de 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando nós somos colocados numa família, somos consolidados, somos ganhos pelo seu amor, consolidados na sua família, tendo o seu apelido, nós compartilhamos no seu sofrimento. Diariamente levamos sobre nós a cruz. O que é isso? De cruzar a nossa vontade com a vontade dele. E também diariamente somos glorificados na sua vida. Somos, compartilhamos da sua vida e também da sua morte. Isso é ser herdeiros da graça. Não é somente quando nós vimos, pensamos na igreja, logo vir à igreja e somente receber. Também há deveres. Também há filhos que têm que também lavar a louça, arrumar o seu quarto, fazer as coisas. Há deveres. Muito bom, Slav, muito bom. E outra coisa. Qual é o terceiro passo da escada do sucesso? Quem está na escola de líderes? Discipular. Então, quando nós somos numa igreja, somos adotados, primeiro somos ganhos pelo amor, depois somos consolidados, dado o seu apelido, dada uma herança, e depois somos restaurados, que é discipulados. Isso nós encontramos em Malaquias 4. Vamos abrir. Muitos de vocês provavelmente já sabem este versículo de cor. Malaquias 4, 6. Diz assim: Ele, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Restauração. Isso é um trabalho de discipulado. Discipulado é criar filhos. Nós pensamos na geração a seguir. O que é que o meu filho vai herdar de mim? Como é que eu quero treinar o meu filho? Não é somente dar o meu nome, não é somente ganhá-lo com o meu amor, mas é dizer, ok, o que é que eu quero para ele? Como é que ele pode ser reconciliado? E quando Deus, depois de nos ganhar, Ele consolida. Depois Ele começa a tratar áreas pendentes da nossa vida pessoal. Se nós temos relacionamentos que não estão em ordem com nossos pais, com nossos irmãos, com nossa família, com os nossos colegas, Ele começa a motivar o nosso coração para que nós reconciliemos, para que nós pedimos perdão, aceitamos perdão das outras pessoas. Isto faz parte do discipulado. Tratar da nossa vida, pôr a nossa casa em ordem. Se há dívidas financeiras, Ele começa a tocar o nosso coração pelo seu Espírito Santo e começa a dizer, tens que pôr a tua casa em ordem, tens que começar a pagar as tuas dívidas. Se há coisas que nós não entendemos na Bíblia, por exemplo, dízimos, ofertas, Ele vai começar a tocar as nossas vidas. Isso faz parte do discipulado. Isso faz parte de sermos restaurados, de terceiro passo, de fazer parte de uma família. Estamos dados deveres, herança, amor, mas depois Ele começa a tratar as nossas vidas para que nós temos tudo em ordem, uma casa em ordem. Talvez eu estou a ir muito rápido para vocês. Não, estão a acompanhar? Estão todos a perceber? Estamos todos no mesmo sentido? Ok? Porque fazer parte de família às vezes é complicado. É muito bom. Mas às vezes é complicado. E o quarto passo de chegar de sucesso é o quê, Célia? Enviar. Enviar. Vamos abrir novamente em Romanos 8 e continuar a nossa leitura até versículo 25. É Romanos 8, 18. Agora. 8, 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que se é revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda para a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Toda a criação geme, entra em revolta, está à espera ansiosamente para que nós sejamos adotados para a família de Deus, sejamos livres de toda o que está a nos atar e que manifestamos a glória de Deus. Todo o mundo, durante todo o tempo, está à espera disso. Depois de sermos consolidados e discipulados, Ele nos envia com um propósito. Qual é aquele propósito? De trazer mais e mais filhos à adoção. Mais e mais filhos à família. Se é esta igreja, a família Logos, depois tem comunhão direta com o Cristo. Se estamos em outras igrejas, é a mesma coisa. Toda a criação geme que nós sejamos livres. Todos nós somos diferentes. Vocês podem perguntar: ah, mas eu não tenho jeito para tocar bateria. Ah, mas eu não tenho jeito para pregar. Ah, mas eu não tenho jeito. Como é que eu posso ser líder numa célula? Todos nós somos diferentes. Deus tem-nos dado dons, capacidades, formas diferentes de fazer as coisas. Eu não consigo fazer tão bem como vocês conseguem fazer. E vocês não conseguem fazer tão bem que eu faço. Porque Deus nos colocou individualmente capacitados para fazer o trabalho que Ele tem para nós. E toda a criação anseia isso, para que cada um de nós, na nossa própria forma, onde nós estamos diariamente, refletimos a glória de Deus. Primeiro nós temos de ser livres de todas as nossas ataduras, de todas aquelas dívidas, as coisas pendentes do passado. Nós temos de ser livres disso e depois temos que refletir a glória de Deus para as outras pessoas. Todos nós somos indispensáveis. Nós podemos pensar: ah, ninguém vai reparar se eu faço isto ou faço aquilo. Ninguém vai notar se eu levanto as mãos ou não levanto as mãos. Ninguém vai, ninguém vai notar se eu vou à igreja ou não vou à igreja. Ninguém vai reparar. Mas cada um de nós, a nossa envolvência nesta família é indispensável. Se eu penso assim, epa, e agora imagina que a minha mulher começa a não fazer nada em casa, que ela não faz. Se ela começa a deixar tudo para eu arrumar, vai sobrar tudo para mim. Os meus filhos ainda não têm idade para arrumar as coisas, para lavar a louça, para fazer o jantar. Se ela começa a deixar as coisas para trás, quem é que vai ter que fazer? Ou eu, ou vai despender mais de mim para pagar alguém para fazer. Mas é a mesma coisa aqui na casa. Se nós não fazemos a nossa parte, vai sobrar para outras pessoas. Mas eles não conseguem fazer tão bem. Eu não consigo fazer o jantar tão bem como ela consegue fazer. É verdade. Obrigado, Célia. Obrigado. Mas, por isso que cada um de nós temos a importância. Cada um de nós é indispensável nesta família. Às vezes eu ouvi para pessoas que eu conheço já há muitos anos, que eu cresci com eles, e digo: Eu não posso imaginar a minha vida sem vocês. Eu não posso imaginar esta família Logos sem estas caras que estão cá. Porque nós somos todos parte da família. Se eu penso assim, um dia a minha irmã, pronto, vocês conhecem a Raquel, a minha irmã Raquel, decide de desvincular da família Reimer, não quer mais saber de nós. Meu coração vai doer. Vai ser difícil, eu posso até dizer, deixa estar, ela é de maior idade, pode tomar as suas próprias decisões, ela é que vai sofrer. Mas dói cá dentro. E é a mesma coisa cá em casa, nesta casa. Se um de vocês dizem, não quero saber mais deles para nada. Não quero ir mais à igreja. Não somente vocês vão ser prejudicados, mas nós também. Nós também vamos dizer, fogo. Aquela pessoa não aparece mais. Fogo. Aquela pessoa não está mais no Senhor. Aquela pessoa não está a refletir a glória de Deus. Fogo. Os dons daquela pessoa são tão importantes para a nossa família e não está a fazer nada. Fogo. Nós ficamos afetados. Porque cada um de nós temos propósito. Cada um de nós somos diferentes, mas especiais. Cada um de nós temos coisas para dar. Cada um de nós fazemos falta. Quando um de nós temos uma vitória, toda esta casa tem uma vitória. Mas também quando um de nós cai em pecado, é trazido vergonha para toda esta casa. Isso é difícil, porque nós somos humanos. Mas também nós temos responsabilidade. E imagine, um dia, uma irmã minha dizia, agora eu não quero nada com o Senhor, eu até vou à prostituição e vou começar a pecar à fartazana. Ia trazer uma vergonha enorme sobre a família Reimer. Ter uma prostituta na família ia trazer uma vergonha sobre nós. Então, cada ação que nós temos tem reações nesta casa. Cada decisão que nós tomamos tem fruto. Tem. Cada coisa que nós fazemos tem o seu fruto. Se nós dizemos, eu não vou lidar com esse meu irmão. Uma vez eu fiz isso. Eu chateei-me com o meu sogro. E não falei com ele durante um mês. Foi mal. Sabes porquê? Sabem porquê que foi mal? Porque trouxe um mal-estar em toda a família. Na minha casa, também o meu relacionamento com os meus sogros. Até que aquilo foi resolvido e houve perdão, houve restauração. Não é fácil pedir perdão, aceitar perdão. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando aquilo foi feito, já houve reconciliação, houve união novamente. As famílias funcionaram melhor do que antes. E é a mesma coisa. Quando nós dizemos, eu não quero lidar com aquele, o Ricardo tem aquele Cristo, não vou lidar com ele. Eu não quero saber nada com ele, mas pronto. Vai criar um mau ambiente em toda a casa. Por isso que eu incentivo, se vocês têm qualquer situações com outras pessoas, estão embirrados com uma situação pendente já há muito tempo, talvez há anos, esta discussão que eu tive com o meu sogro durou um mês, sem falar com ele. E eu vejo quase todos os dias. É difícil, mas tem que ser resolvido. Para as famílias funcionarem bem, para esta casa funcionar bem, nós temos que pôr as coisas em ordem. Meu pai fazia uma coisa engraçada. Na altura não achava muito engraçado, mas era engraçado. Quando eu penso, ele tinha 5 filhos, ainda tem, mas mas agora tem mais alguns, mas pronto. Mas quando nós éramos de idade do David, um pouco maior, um pouco menor, imagina 5 filhos debaixo dos 10 anos. Às vezes há discussões, às vezes há birras. E uma política que havia lá em casa, quando há uma discussão, ninguém tem amigos em casa e ninguém sai para casa de amigos sem resolver aquela situação. Escola é escola, igreja é igreja. Podem ir, porque são obrigações. Mas coisas supérfluas, divertimento, não há. Até resolverem as situações. É uma boa política. Custa para os filhos. Custa porque são obrigados, se eles querem qualquer coisa especial, de resolverem as situações. Eu lembro várias vezes com o meu irmão, era mais próximo, lidava mais com ele, várias vezes que eu tive que ficar sem certas coisas durante uma semana ou duas até resolver a situação com ele. Mas a união da casa vale mais a pena do que essas coisas. A união desta família vale a pena mais do que outras coisas, quaisquer. Nós temos que andar unidos. Esta família tem que andar com amor, lidando uns com os outros como se fosse uma família. Lidando com a massa minha como se fosse a minha irmã mais velha. Respeitando, seguindo o exemplo em tudo. E aconteceu com a Sara. Ela era mais velha do que nós todos. Nós seguimos em... A Sara era a minha irmã mais velha. E nós, os quatro em baixo dela, nós tivemos que seguir o exemplo dela quando os pais não estavam. Ela é que tomava conta. E pronto, nós tivemos que seguir. É a mesma coisa. Quando nós temos pessoas com mais idade no nosso meio, são os nossos irmãos e irmãs mais velhas. Temos que seguir, respeitar, honrar em amor. E quando nós somos... Assim, às vezes eu até vejo isso na minha própria vida. Eu vejo... Às vezes o cargo de ser um Reimer é muito grande. E a expectativa trazida sobre nós, como filhos, a Cátia está a experimentar isso agora. Às vezes a expectativa é um bocado difícil. Porque nós dizemos assim, eu sou um Reimer. Se eu trago vergonha, se eu faço qualquer asneira, estou a trazer vergonha para o meu pai e para a família toda. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo. E nós somos capazes. Nós somos capazes de ser filhos dignos do Deus Altíssimo. Porque Ele nos capacita. Quando nós somos nascidos de novo, nós somos dados um novo DNA. Uma nova sangue, um novo sangue flui nas nossas veias. E isso nos capacita. É algo que não é nosso. É quase... Como é que hei de explicar? É algo que... É quase intuição, é como criar um filho. Ninguém tem que nos ensinar como criar um filho. Já vem cá dentro. Os programas já estão cá todos cá dentro, neste computador. Nós já temos tudo. Quando nós somos nascidos de novo, às vezes há aquele medo, nós pensamos, eu não vou ser capaz. Eu tenho tantas falhas ainda, eu estou sempre a cair em tentação. Como é que eu vou refletir a glória de Deus? Como é que eu vou ser digno de algo tão glorioso como refletir o Deus Altíssimo? Ou refletir a Igreja Logos aqui nesta terra? Nós somos capazes. Dia a dia, pensando, a mão de Deus está sobre nós. O poder do sangue de Deus está operando nas nossas vidas. Dia a dia. É uma coisa diariamente. Às vezes é difícil, porque nós gostamos de... Eu, pelo menos, gosto de pensar em longo prazo, os meus projetos, os meus planos. Mas como é que vou ser capaz de chegar lá? E tendo uma empresa, é ainda mais isso. Objetivos. Como é que vou ter mais clientes? Como é que vou ser capaz de chegar lá? Diariamente, somos capazes. Diariamente, Deus nos capacita para ser gloriosos aqui nesta terra. De ser um reflexo da sua glória aqui nesta terra. Quando nós estamos a aproximar o nosso 20º aniversário, eu quero encorajar-vos a, como eu tenho estado a fazer uma introspeção, refletir sobre quem nós somos. A Igreja Logos, quem é a Igreja Logos? A visão de G12 é algo que nos complementa, dá-nos uma estratégia, dá-nos um propósito, é 5 estrelas. Mas a Igreja Logos é esta família, é esta casa. Foi criado com 7 pessoas. Depois foi juntando mais e mais e mais, até que chega a quem nós somos hoje. É uma família. A família de filhos adotados, de filhos enxertados. E nós temos que pensar, se nós estamos a fazer, o que é que nós devemos fazer? Quando um pai investe num filho, dá autoridade, dá uma herança, é bom. Mas se o filho não quer nada saber disso, quer dizer, epá, está bem, aquela herança fica no banco, vai acumulando juros, mas eu não vou, eu sou um Reimer, mas pronto, eu faço a minha própria vida. A falha está sobre mim. Porque se nós fomos dar tanta coisa, vocês podem pensar nos anos que tiveram aqui nesta casa, quantas vossas vidas foram mudadas, transformadas, o que é que foi investido nas vossas vidas, como os vossos olhos espirituais foram abertos, como o vosso coração foi tocado com amor. E podem dizer, agora o que é que eu estou a fazer com isso? Agora, esse é aquilo que foi dado para esta casa, para esta família. Agora, o que é que eu estou a refletir para outras pessoas? Isso é que eu tenho estado a fazer. Porque é uma responsabilidade muito grande fazer parte da família Logos. É uma honra muito grande. Nós já passamos por tanta coisa. Quem está cá há mais tempo sabe muito bem. Muito bem. E sabe aquelas coisas que nos atraiu à igreja. Atraiu a Deus. E eu quero falar esperança, porque as coisas vão voltar. As coisas com falhas em pessoas, com desencorajamento, com falta de perdão e tudo. Às vezes nós escondemos as coisas e começamos a pôr uma tampa sobre o nosso coração, sobre esta igreja, mas não somos muito mais. As coisas que nos atraiu no início é aquele primeiro amor. Em Apocalipse diz, onde é que é aquele primeiro amor? Começa a fazer as coisas que fez no início para voltar ao primeiro amor. Começa a fazer aquelas coisas como se fez no início. Era aquela exortação àquela igreja. O que vos atraiu à igreja Logos? Há 20 anos atrás? Há 15 anos atrás? Há 10? 5? 2? 1? Um mês atrás? Continua a fazer aquilo. Faz. Faz. Se ninguém mais faz, faz tu. Deus nos chamou para este tempo. Para viver neste tempo. Talvez há irmãos ou irmãs mais velhas que infelizmente foram embora e foram exemplos para nós. Infelizmente. Mas a família não acabou. Mas a família não acabou. O nosso propósito aqui nesta terra não acabou. O nosso propósito como indivíduos não acabou, fazendo parte da Igreja Logos, da família Logos. E nós temos que fazer a nossa parte, agarrar a nossa torcha, agarrar a nossa herança, o que é que nós temos estado a receber, e investir mais. Semear mais. Dar mais. Porque é dos nossos filhos. Os nossos filhos vão herdar esta igreja. Nós pensamos, Helder, pensa, tu vais durar mais quanto tempo aqui nesta terra? A igreja logo vai durar muito mais. E os teus filhos vão herdar esta igreja. O meu filho vai herdar esta igreja. E o que é que eu faço na igreja hoje vai determinar qual é a igreja que ele vai herdar. Se eu sou apático, se eu não faço as coisas, se eu ando só por andar, se eu critico à torta e direita, se eu encho os corredores de murmuração, isso é a igreja que vai estar, que a igreja que ele vai herdar. Eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero isso para o meu filho. E pensa. Às vezes eu penso, Deus tenha misericórdia sobre nós. Vamos fechar os olhos. Curvar as nossas cabeças. Quem ainda não aceitou Jesus, esta é a altura de dar o seu coração a Deus. Deus tem misericórdia de nós. temos sido filhos que temos abandonado a tua herança. Tal como o filho pródigo, nós nem merecemos ter um anel, nem as sandálias, nem a restauração. Nós nem, não merecemos, Deus. Nós não merecemos ser chamado pelo teu nome e fazer parte desta igreja, que é a tua noiva. Não merecemos, Deus. Mas como tu és bom, Deus, e tua graça dura para sempre, Deus, nós pedimos mais uma vez a tua misericórdia sobre nós. Mais uma vez faz um milagre em nós, Deus. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, Deus. Obrigado porque tu tens-nos chamado para este tempo, para vivermos as nossas vidas segundo-te. Tu tens-nos chamado, Deus. Dá-nos a tua graça. A tua graça, Deus. Dá-nos o teu amor uns com os outros, Deus. Para os nossos irmãos mais velhos e mais novos, Senhor. Para os nossos pais, Deus. Perdoa-nos quando nós julgamos e deixamos que feridas entrem no nosso coração. Deixamos que mágoas entrem e separem os melhores irmãos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, por criar divisão na tua família logo, Deus. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes entrar em rebelião contra os nossos pais, os pastores desta igreja logo, Deus. Obrigado, Senhor, por cada cara, que cada coração, cada pessoa que faz parte desta igreja, Deus, desta família. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Dia Jesus chegou a um tanque, um tanque de Betseda, e estava uma multidão de enfermos, de pessoas cheias de necessidade, porque havia uma fábula, um conto, a dizendo que cada vez que estas águas fossem revolvidas, mexidas, que uma pessoa que saltasse dentro daquelas águas, que aquela primeira pessoa ia ser curada. Jesus aproximou aquele tanque, movido por compaixão. Tantas pessoas em necessidade, tantas pessoas a precisar de um toque. Chegando ao pé de uma pessoa, ele perguntou: o que é que tu queres? Aquela pessoa, um pouco revoltada, disse: Jesus, estou à espera, só que as pessoas entram em frente de mim. E Jesus levantou-o pela mão, tocou-lhe e disse: seja curado. Jesus consegue fazer milagres em nossas vidas. Nós só temos que dizer: eu quero. Eu quero. Eu quero fazer parte desta família. Eu quero ser mudado. Eu quero ser um reflexo da glória de Deus. Eu quero. Quando nós abrimos nosso coração, entra aquele fazedor de milagres na nossa vida, nos transforma, nos capacita para fazer os milagres também. Para que haja um milagre na nossa vida e depois para que nós podemos trazer mais pessoas à adoção. Thank you. vou convidar quem quer vir cá à frente e quer neste tempo dizer: Deus, eu quero um toque teu como não sinto em muitos anos. Deus, eu quero ser usado por ti. Eu quero fazer parte desta família. Eu quero que a minha vida seja uma mudança. Que a minha vida faça história acontecer. Que a minha vida tenha qualquer valor. Eu quero convidar, provavelmente vai ser todos, porque esse é um desejo do nosso coração, mas de uma forma tirada do confortável. Porque quando nós entramos em apatia, entramos naquele só por andar, é difícil sair, é difícil tirar-nos daquele confortável. Mas eu quero convidar-nos para vir cá à frente e para só abrir o jogo perante Deus, só abrir o coração perante Deus. Se é preciso confessar, confessa. Se é preciso perdoar, perdoa. Se é preciso aceitar perdão, aceita no teu coração.